Hoje na MS 311, na frente de estação, autorizado de chegada bom, deixa para o nível de voo 060. Ô Salvador, o trip 5345, pode manter a proa 215 para continuar evitando formação por mais 45 milhas. Afirmo, tá correto, protegimento com a porta puxa. 6226. Aguarda para o puxa, 6226. 5345. Afirmo? Proa, 5345 para evitar a formação por mais 50 milhas. Ciente do desvio, triplo 5345. Livre, a porta aguardando para o push, 6225. Tá, ficou no 923 com 151 a bordo, 3:55, Galeão. Táxi de Alfa, Ponte Imperador, 1862, que ligar 1017, voo no 923. Com 1017, DJ Alfa, voo no 923. Após desvio, voa direto Caravelas. Após desvio, Caravelas. É possibilidade de voar Eudes após desvio do trip 7, voa Caravelas. 5345, obrigado. Trip 5345, essa foi uma informação do centro. Então, após desvio, voa Caravelas. Está fazendo a proa de Caravelas então, trip 5345, obrigado. Tanto 3.063, autorizado, se estiver adicionado, portátil. 2.000 pés, autorizado, sinal EDS, e o PNH 017. Batia, pode entrar, 2.000 pés, PNH 10, 17, então 3.4, 2.000. Puxando a M3.1, desce via 4.000 pés, ajuste 1.017. Salvador, está 3304, bom dia. Passa um quilo, autorização Brasília. Então, 3304, bom dia, número 2, copo. 3304, prossiga. Bom dia, estou aguardando para a copa. 3304, confirmando que o gol 9085 e solicitou copa anteriormente, Galeão. Number 22 push, batalha 2223, on stack, on stand by. Para push, acionamento azul 4299908. Agência? Já, push, no setor aguarda. Ok. Caramba, 14 agora. Veja isso. Voador 3859, bom dia. 3859, número 3 de copa agora. Obrigado, 3859, tô guardando o copo. Via peso Luno, zero autorizado, recola pista no zero curva direita, saída Israel, Leida, Brice, controle 119 decimal 8, aciona 5140. E 9085 reporta para o puxo. Data de decolagem de November Alfa, vento no 70 graus, 7. Só para o tanque, 51 a bordo, 3 horas e meia, treinando a Galeão. Mano, 51 a bordo, ele está em 4,1 de Alfa, com temperatura 2862, carregamento 17, na 3663. De Alfa, atmosfera 2,6, obrigado. Na 3663. Xené 6225, aceita as 2, irá livrar o pátio de Guerrinha. Após o mesmo, livrar o pátio, totalizado. Espero que está na contagem. Atenção, pode passar e livrar aqui a Índia. Vamos iniciar o curso da Tacana Rua, o Pica. 6225. Afia. Passo Saredo, 2-2, 2-3. Terra, Buzz. Correction, Pila. Não, pushback para o pátio de Guerrinha. Sana 3304, foto copo. 380 Brasília, localizado, defesa do Luno 7. Recola a pista no zero, curva direita, sai da arbor. Após boa posição, Alefa, controle 119, decimal 8, aciona 5133. Temos destino, Papá Tangotel Matamos. Tá correto apenas Alefa após prossegue up Zulu 17. Zulu 7, a porta para o espelho final 3304. A boa transição reversa. Já está pronto para o push e acionamento 3304. Autorizado o feedback acionado. 3304 sente autorizado o feedback acionamento. Fazer o 4299 teria previsão para o push e acionamento? Assim que eu passarei do inicial táxi, o 4299. 4299. Papatango está no motel, 5-2 manter 500 pés e aguardando para atenção 1 no meu pé. Doutor, Papatango está na versão agora da pintura. Solicito o cruzamento com essa aproximação, mantendo 500 pés antes de vir para dar controle do ar. Autorizado, Papatango está no motel. Leda, Bel, Leda, Leda, vou eu, 198-5136-3289. Oceanamento 311, saia do desvio, após desvio, voa Duna. Brasil, voa Duna, oceanamento 311. Controle, voo 435, muito bom dia. Voo no 435, contato radar, voo para o nível 140, saída Coral. 140, Coral, 435. India and Alpha, on Patronel 0 Kauta. Decimal 6, Canadian 017. Acelerate 2223. Foca 100. AB em gate 04, ok? Ah, tudo aqui. Eu vejo. Foca 100, then taxi. Clear taxi and gate 06. I'm holding for you. Torre em 1-8, decimal 6. 18-6, tá? 3-4-6-8-6. Funcionamento é 3-1, descida para 3.000 pés, ajuste 107. 107. Na MS3 do nono, descida para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 486, mantém aproximação, aguardando apenas a rolagem do Airbus da companhia. Sim, agora então a rolagem do Airbus da companhia, após a liberação do voo, 486. Utilizado táxi mundial, ponte para 2262, que ligar 1200, Xanay 6285. Mesmo no 1, informa o tráfego à sua posição de 2 horas, 4 milhas. É um helicóptero mantendo 500 pés, não enxergar na sua descida. M63, você cola ao 1-0, chame controle em 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, tá primeiro, M63. TAM 3663, contra a cadar na decolagem, estufa do 340, sai da Argo Elefa. 340, Argo Elefa, TAM 3663. Direto e o COV no nível de voo 120. 120, qual a posição? E o COV, o voo 143. E o COV. E o COV, tem. E o TAM 3604 vai em muita posição, se der passagem ao Braia da Azul, tá no Través 08, a gente tem solicitado o pushback uns 10 minutos anteriormente, não sei, ok? E após mesmo segue em diálogo com os operadores, esse mesmo, ligar 1.300. Bem, a gente vai fazer passagem azul após 18.30, é a sua 3.304. Azul, 4.309, 3.304, 3 do 1, tá, me escuta? Três no 1, muito bom dia, mantém a aproximação, vou aguardar apenas a rolagem do tráfego da companhia. Índia, Lima, Kilo, Oscar, Vitor. Ok, entra. São 3486, solo 12, direito 219. 9 à direita, da 346. 9 aguarda a Embraer Azul, a táxi, táxi alta guarda posto autorizado, tiver que assinar, consegue. Azul, beleza, beleza. O ajuste de altímetro é o 1017, livre decolagem carteira 10. 1017, livre decolagem carteira 10, sabe? Pode passar a tomada de posição? Genetics 3, 1, 2, approved. Clear the push back and set up, report to the taxi. 3486, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, da 348. Mano, azul prossegue até Ponte Cana. A 225 decola ao Zuno 4, chame agora o controle em 198, bom voo. 198, até a próxima, senhorita. Perfil da Momo. O Xané 6225, contato radar, sou para o nível de voo 320, saída Momo Albo. 320, perfil da saída Momo Albo. Confirme após posição Momo, vai voar a posição Albo, confirme? Afirmo, Momo, Albo, após direto. Ok, Momo, Albo, após direto. Corredor Axé, da cola do pátio, proa sul, prosseguindo no corredor Axé, controle 199, última 8, assina 5124. Desconsidera o transfone, assina 0263. Bravo, Lima aqui. 9, 7, livre acionar, reporta para o táxi do Bravo. O TAN 3, 4, 8, uma deposição de Juliette, botão previsto 09. Uma deposição antes da Juliette, botão previsto 09, 7, 4, 8, 6. O Bravo Lima, aquele teria preciso de boa autonomia? E para decolagem, chama a torre, 198, sinal 612, Bravo, né? Tem que negar me interessa. 5222, aguarda para o push, 5221. Paulo, TAN 346, poderia ingressar na Juliette, aguardar na Juliette dentro do pátio? É afirmativo, apenas atente para não interferir no táxi do pátio, ok? Afirmativo, está sendo pátio da 34. Seu nome é 311, no táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, está sendo salve, bom dia, o S581. Guarulhos 360, autorizado, F5811, via Pesulu 21, decola pistão 0, curva direita, saída Arbor, após para a posição Alepes, para ver se está aerovia, controle 119, décima 8, sendo 5150. So good morning again, passageiro 2223, with you. Passageiro 2223, radio contact of the path, climb back level 260, Arbor Spot. 260, Arbor Departure, passageiro 2223. Suporta push, ou 589. Recontará, obrigado. Para o tráfego 3859, Datan, 96 BOB, 4 horas e 50, Porto Alegre, alternado. Tudo. Tô 3859, e é Indy Alpha, ponte para todos, 862, Indy Alpha, 2862, Ground, Ocean 6312, cancel request tech, we have 169169, keep on board, and 3 hours and a half to Delta, Jamaica, not out. Roger, stand by to taxi, chama 6312. Okay. Chama 311, mantenha a posição de Juliette. Alterado. 3486, pode companhia livre a reta, livre Juliette 109. Livre Juliette 109, tá 3486. Poxa, na minha 311, tá com 6 Juliette 109. Direto com o Proaçu, sem interferir com o Pátio Cristal. Então o senhor vai decolar a partir do Pátio 3, não vai interferir com o Pátio Principal, e a partir da presente já está autorizado. Só o vento 150 graus, meia dúzia não. Ali mantém. Quilo fora do solo agora, 20, aguarde transferência. Aguardando. Azul 4299, decola aos 20, chame controle 1935, Cogino 198, bom voo. 98, obrigado, Azul 4299, tchau. Controle muito, bom dia, Azul 4299, passando 1700 para o 360, se possível, direto da EL, por gentileza. Azul 4299, contato radar na decolagem, sou para nível 360 da presente voa da EL. Vai subir 360, direto da EL, Azul 4299, muito obrigado. Controle, bom dia, 1982, presente da fila. 4823, sign head, para a decolagem. Lua 21 confirmando após a colagem mantém em curva à direita e saída. Aqui. Arupo, 15 milhas após voa da EL. Ciente, informo que a gente vai precisar somente umas 5 a 6 milhas. Ciente, após voa da EL, azul com a 299. Obrigado. Papá Vavá Marga Delta, mantém as condições visuais com a Dora Cheque. Vento 1950 graus 89. Sol da Barra, 0 mantendo a litoral para a Porto Seguro. Mike Eco Delta, decola 22, chave controle 1935, bom, coisa 198, bom voo. Recebo, passa o cheque, seu transponder. Pode checar, senhor. Bordeão 07, chama 507. Direto destino, Bordeão 07. Controle, UTAN 3304, na saída arbor, curvando à direita, bom dia. UTAN 3304, contato radar, sul para o nível de 380, saída arbor, né? Que é arbor 380, para completar a curva direita na proa de Elefa? Negativo, até o perfil de saída, UTAN 3304. Perfil. Oxané 6225, chama Recife, 125, decimal 45, alterna, 126, decimal 85. Centro Recife, 125, 45, alterna, 126, 85, boa. A Centro do 4299, solicita. Firme, o azul 4299. Aparentemente tem mais umas formações perto de Dael e também Leda. Estamos mantendo a proa 230 neste momento. Será que não teria como coordenar após os rios direto para a Bridge? Agora a coordenação azul com a 299. Obrigado. Problemas. Passar 2223, contact receive, send the frequency 126 decimal 0, if unable 128 decimal 8. Controle de Salvador, bom dia, 3259, passa 2, eu peço, perfil da Dael. Obatango, Rumo Obatango, reporta Paris, 1500 pés. 8 no 1, estou precisando de back cenário, porta. Tá maior. Papá Romeu, Mike Servolf, tem condições de descer para 2500 pés? Descer para 2500 pés. Após etapa 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Após etapa 2000, reporte estabilizado. 888. Passarei 2223. Contact Recife Center, 126, decimal 0, if unable, 128, decimal 8.